Boa noite, galera! Estamos começando aqui agora o nosso quinto Rockcast Entrevista. É, a gente mudou o nome, não é mais Sérgio Entrevista. Sabem por quê? Eu estou aqui hoje na companhia ilustre do nosso correspondente japonês, Rafael Zero. Tudo bom, Rafael? Tudo bom, eu vim hoje aqui para dar uma colaboração para você. Pra você ver que não está sozinho no mundo, que eu também quero trabalhar. Você não é o único que faz serviços extras. Mas eu vim hoje também para acompanhar essa ilustre presença que nós temos do outro lado do nosso microfone. É isso aí. E do outro lado aqui, do nosso lado direito, digamos assim, estamos com ela, as meninas da banda Primeiro as Damas. Eu só queria saber o porquê de tudo estar assim. Porquê de você estar tão distante de mim. Boa noite, meninas. Como vão? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje estão todas aqui, exceto o baterista, né? O Paul, que teve problemas e não pôde vir. Mas, antes de mais nada, eu queria apresentar a vocês a banda, a Primeiras Damas. Estamos aqui com ela, Luara. Oi. A Luara é vocal. Estamos aqui também com a Kika. Oi. A Kika, que é a guitarra solo e back vocal. Jenny, na guitarra base. Oi. Jack, no baixo e no back vocal também. É, eu mesmo. E o Paul é o baterista, não tá aqui hoje. Meninas, já pra começar aquecendo, eu queria saber de vocês, uma banda que tem o nome de Primeiras Damas, né? E tem um integrante masculino, o Paul. Como que foi isso? Como ele entrou na banda e por que vocês escolheram ter um homem, né? Uma banda que quase estritamente feminina. Ah, na verdade, né, a gente sempre optou, teve baterista masculino mesmo pra dar um equilíbrio, né, no ambiente, mas acima de tudo porque a gente não encontrou, assim, uma baterista que se encaixasse quando o outro baterista saiu. A gente não encontrou uma baterista que se encaixasse, que realmente superasse as expectativas, né, e encontramos o Paul, né, e ele arrasa muito, toca muito bem e se encaixou perfeitamente. Então, não tinha nenhum problema, assim, de ser homem ou mulher. A gente só precisa de um baterista de verdade, né? E que toque bem. Como é, assim, a relação Paul com as outras pessoas, né? Ele é solteiro, tem namorada, como que é? Não, no momento ele tá solteiro, né? Mas a relação é boa, é muito boa, graças a Deus. Ele conversa sempre com a gente, sempre opina, a gente sempre escuta o que ele tem a dizer, ele sempre escuta o que a gente tem a dizer. É tudo tranquilo, bem tranquilo. E em relação às fãs, isso ajuda o Paul, cara, por ele ser o único homem da banda, ajuda de alguma forma? Muito, muito, muito. Isso empolga muito ele. Ele pode pegar todas elas, não precisa dividir com ninguém. Inclusive, chamar um menino pra banda também é meio que marketing, né? Porque menina gosta de menino com banda e tal. É verdade. Principalmente bateria. É verdade, né? E vocês já fizeram isso pensando nisso. Então se aproveitaram do menino Paul, né? É verdade. Nos aproveitamos dele, estamos usando. Ou ele aproveitou pra pegar as menininhas, né? É, a verdade. Gente se usa, é assim. Fica tudo no 0-0. Eu tenho certeza que não liga pra isso, sabe? Não liga de ser usado dessa forma. Não, ele não se importa, com certeza não. Eu também acredito que não. Uma coisa que eu queria saber também é se alguma de vocês tem uma menina aí que é a mais mandona de todas. Quem é que manda na banda? Tipo, bate o pé e fala, vai ser assim, pronto, acabou. Olha, isso é complicado, porque toda mulher tem tendência a ser mandona, mas, assim, as que tem pulso mais forte na banda realmente sou eu e a Jack, né? Que a Jack, ela é basicamente líder da banda, ela começou a banda, então a gente sempre procura escutar tudo o que ela tem a dizer. E eu sou assim, minha personalidade é assim, né? Eu sempre costumo querer as coisas imediatamente e o resultado dessas coisas, sabe? Mas ninguém manda em ninguém, né, cara? Tipo, a gente só faz tudo pra acontecer o melhor pra banda mesmo, pensando no melhor pra todos. Quem é que dá esporro quando alguém erra, quando acontece uma coisa errada? Quem é que vai, briga e paga geral? Sim, quando a gente percebe que uma fez, quando todo mundo percebe, a gente chega e fala. E todo mundo erra, não tem como não errar, né? Mas em questão de mandar, assim, ser mais mandona, acho que todo mundo tem um pouco disso, porque, como posso dizer, a banda não é de uma pessoa só, é de todo mundo. Então todo mundo quer zelar pelo que tem, né? E tem, já que tem uma mais mandona, pelo menos você já falaram que tem, que é um pouco mais mandona que as outras, tem alguma que é mais chorona, que é mais. É aquela que fica mais quietinha. Sou eu, a Jack. Principalmente quando eu tô de TPM, eu choro por tudo. Se a pessoa fala um pouco mais alterada comigo, eu já começo a chorar. Ela já tá chorando, sabe? Sempre tem isso, né, cara? E essa coisa, sempre tem uma mulher que chora por qualquer maneira, né? Num grupo de quatro mulheres, não ia ficar por longe. Por longe foi horrível. Que frase horrível que eu falei. Vamos deixar pra lá essa frase ridícula e vamos pra algumas perguntas, que nós recebemos várias e várias perguntas aqui para vocês. Então a gente vai esquecer de perguntar as nossas e vamos perguntar apenas o que os fãs querem saber. Porque isso é feito para eles, é mais importante, né? O Igual, ele primeiro parabeniza o som da banda, né? E quer saber qual a origem do nome, da onde surgiu, como que foi. Então, na verdade foi assim, na primeira formação a banda chamava Desenizes, tipo, uma coisa muito bizarra. Aí Como é que é a gente resolveu mudar, né, colocar uma coisa mais assim que ia pegar mais. Aí eu dei a ideia de ser Primeiras Damas, tipo, de Primeira Dama do Presidente, assim. Aí, tipo, é a segunda coisa mais importante, né, do país, assim. Enfim. Aí a guitarrista, a antiga guitarrista, entendeu errado. Ela entendeu primeiro as damas. Aí ela falou, nossa, muito louco, Primeiras Damas, não sei o quê. Aí eu realmente achei melhor e aí ficou Primeiro as Damas. E confundem muito, às vezes ouvem e falam, não, Primeiras Damas, legal, Mulher do Presidente. Confunde mesmo, confunde. Mas eu achei, no caso, você trocou o segundo pelo primeiro, né? Você trocou a segunda, a mulher mais importante do país, pelo Primeiro as Damas. Aquela forma de educação, falar Primeiras Damas, pode sentar, pode entrar, pode passar, etc. É, então, ficamos ainda mais importantes, né? É verdade. Eu queria saber aí das meninas também, se não fosse Primeiras Damas, você já disse que seria Primeira as Damas, mas qual seria um outro nome que vocês poderiam dar à banda? Tinha algum outro em mente além desse ou não? Não, na verdade a gente... Eu nem lembro, pra falar a verdade, porque isso foi há 4 anos atrás e a gente... Nem lembro os nomes que tinham assim, mas foi esse que ficou. Depois de então, a gente nunca mais pensou em mudar nem nada. A Haitai pergunta também pra vocês quando começou a banda. Você já falou aí, né? 4 anos atrás? Ou vocês já tinham. Já haviam alguma coisa antes, alguma formação antes? Já tinham algum projeto antes disso? Então, a banda começou em 2005 com o nome lá Desenite, só que era bem de brincadeira, assim. Era. Só um hobby mesmo, aí foi eu fui ficando com mais vontade e tal, aí algumas integrantes foram saindo pra não empacar, assim, sabe? Aí com essa formação, faz 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos que tem. Formação com o Paul, né? Que vocês digam? Ou teve outra menina que entrou não, depois? Não, com as meninas, o Paul entrou faz 2 meses. Ah, faz 2 meses só? Isso, antes era o Matheus na bateria. Tem uma outra pergunta aqui também, meninas. É que o meu break perguntou aqui pra você, Jack. Ele quer saber se você posaria nua com baixo pra esconder. Ai, eu acho que não. Não, não posaria nua, não. Nem por 1 milhão? Nem por 1 milhão, tá boa? Ele quer também saber se vocês abririam um show de alguma banda que vocês não gostam, né? Ah, sim, é tudo negócios, né? Tudo é o dinheiro, né? O dinheiro move o mundo. O Rafa Roscov, ele contou uma coisa aqui pra gente que eu achei interessante. Ele quer saber quem deu a ideia de tocar de biquíni, caso a comunidade de vocês não curte, né? Chegue a um número de membros, né? Um certo então, número. Isso foi, tipo... Uma motivação pra entrarem na comunidade da banda faz tempo já. E foi uma brincadeira, né? Que a gente lançou assim, que se chegasse a não sei quantos membros, a gente tocaria de biquíni, mas não era verdade. Todo mundo foi enganado. E de quem foi a ideia de fazer isso? Foi eu e a Luara, se eu não me engano. Eu? Eu já fiquei muito no Twitter. Eu não! Não, não fui eu, não. Quando eu fui ver, o negócio já tava tenso, já tinha vários comentários na comunidade falando, nossa, eu quero ver todo mundo de biquíni. Mas funcionou? Oi? Funcionou? Teve o número determinado? Chegou quase lá, graças a Deus, acho que faltou uns 5 membros pra quantidade que a gente estipulou lá. E por isso a gente falou, não vai rolar, né? Porque não faltou 5 membros. Aí todo mundo, patifaria. Ainda bem que não faltou esses 5 membros. Não, eu ainda falei assim, né? Essa ideia foi da Jack, então se chegar esse número, ela vai tocar sozinha de biquíni, tá? Eu acho que foi uma jogada de marketing muito legal, cara. Eu acredito que o número de gente, Google, que deve ter mudado da noite pro dia, a comunidade de vocês deve ser incrível. Não, pior que foi mesmo, foi inacreditável. A gente tá até pensando em fazer isso de novo. Mas agora você fica lá no segredo, o pessoal não vai acreditar mais. Mas a gente vai falar agora que dessa vez vai ser verdade, só pra ninguém, né, desacreditar. É realmente uma coisa que a gente pretende fazer com o tempo, assim, né? Qualquer coisa. Academia e se parrola. Eu já andei vendo uns biquínis por aí. Exatamente, vamos fazer um marketing. Toca na casa de vocês, filma, mas filma. Filma só o rosto e fala, ó, a gente tocou, não deixamos de tocar. Não, podem vir. E pegar o avião e vir pro Rio de Janeiro, pra São Paulo do Rio de Janeiro. Exatamente, mas olha, pensando nos fãs, né, eu fiquei chateada, poxa, lançaram uma campanha aí, eu nem tava sabendo, né, da gente tá tocando de biquíni, e eu fiquei chateada, falei, caramba, a gente prometeu um bagulho, mas eu não vou fazer, né, não vou ir lá de biquíni. Porém, eu pensei numa solução pra todo mundo ficar feliz, e eu tocaria com uma roupa normal, com o biquíni por cima, né? Oh, e a gente boa. Estaria cumprindo tudo. Com certeza. Tudo certo. Verdade. Então, caso vocês façam novamente essa promoção e consiga, funcione, vocês façam o show, nós vamos aí pra São Paulo e a gente vai entrevistar vocês de sunga, tá bom? boa. Você pode deixar, mas vai estar embaixo da roupa normal. Eu não vou aparecer de sunga nem a cacete. Você prometa as coisas que você cumprirá, Rafael, não que eu não, farei. Não, eu fiz que nem a Jack e vou prometer para todo mundo, até pelo Vinícius. Sim. A culpa não é só minha, não. Não põe a culpa só minha. O Rafa Roscoe, ele reclama também, falando que como em nome de Jesus Cristo a comunidade não atingiu a cota. Então, a comunidade já passou, mas aí volta, né? Decepciona e desiste. A Flávia Maciel quer saber qual é a maior inspiração da banda. Ah, depende, acho que cada uma tem uma, assim, uma inspiração more. A minha sempre foi Good Charlotte, assim, eu sempre fui muito fã deles, desde os meus 11 anos. E eu queria ser igual, entendeu? Eu queria estar ali, eu queria estar fazendo o que eles faziam muito bem, assim, na minha opinião, né? E aí foi por isso que eu comecei e tal. A Jenny, vou passar pra Jenny falar. Então, a minha sempre foi meu pai, né, porque meu pai sempre tocou tudo, aí vai de pai pra filha, né, eu acho. E como ele sempre tocou, eu sempre gostei de música desde pequena, aí foi que eu sempre quis ter uma banda, e com pai músico fica mais fácil, né. Aí eu achei as meninas e a minha inspiração é isso, meu pai, assim. Agora eu vou passar pra Luara. Então, eu não tenho uma inspiração maior, assim, na verdade, eu sou apaixonada por música mesmo, desde pequenininha. Eu cantava na igreja, né? Então, tipo, sempre gostei muito. E com o passar do tempo, eu fui me identificando mais com alguns estilos de músicas distintos, que era rock mesmo, né? E eu pensei, por que não? Sabe, tipo, eu comecei a me identificar muito, vi que era a minha cara e já não cabia mais isso pra mim, essa parte de ficar na igreja e cantar aquela coisinha. Apesar de eu gostar muito, né, eu respeito tudo, mas pra mim eu sempre fui mais escancarada, sempre quis falar de outras coisas, então eu me identifiquei e assim foi. Inspiração acho que é paixão pela música e o rock and roll realmente. A Kika, então, desde pequena também eu curto muito rock e fui aprendendo a tocar e eu acabei achando algumas bandas que eu fui adequando, aí eu acabei achando elas e tô aqui sempre. Mas no geral, eu acho que assim, a banda, pegando um pouquinho de cada uma, a gente tem várias, assim, várias bandas que influenciam, que mudaram, que, né, que foram importantes na nossa adolescência, nas nossas adolescências, tipo, por exemplo, Good Charlotte, Blink, essas bandas Peach pra Jenny, né? Paramore. É, né? Pra mim não, né? Tô brincando. Enfim, essas bandas que revolucionaram, que era a época que a gente andava de skate, ouvindo essas coisas. Ávio também, né? Então, tipo, foram coisas que juntou tudo e a gente faz um som nessa pegada mais hardcore também. Por conta disso, né? Porque mexeu muito com a nossa adolescência e a gente queria, às vezes, voltar um pouquinho a isso, que hoje se perdeu bastante, né? É uma banda de menina, mas com instinto meio moleque também. Então, a gente tem inspirações. A maioria das bandas, inclusive, que a gente se inspira, são masculinas. Que no sentido de, tipo, zoeira, essas coisas assim, né? Travessuras. Tá ok, a gente repara que vocês não são fãs da Cafélia, pode deixar. A Flávia Maciel, ela também diz que a Jack é a preferida da banda pra ela. E quer saber também quem demora mais pra se arrumar na banda, cara. Deve ser uma maravilha. Vocês marcam um show num horário. Que a mulher pra se arrumar demora pra dedéu. Quatro, então. Demora mais pra se arrumar? A Jack, nossa. A Jack. Sou eu, mas não é porque eu quero, não é proposital. Isso é uma coisa que vem de mim desde sempre. Eu sempre me atraso pra tudo. Ah, meu amigo até brinca que se o mundo for acabar amanhã, ele vai ter que esperar pra depois de amanhã por minha causa. Isso porque a gente já enrola por ser mulher, a gente todas já dão aquela leve atrasada em ensaio. Agora ela é uma coisa assim, muito incrível, supera qualquer coisa. O Paul é o mais pontual? Mas hoje eu fui a primeira a chegar aqui, só pra contar. E o Paul é o mais pontual de vocês, cara? A Jenny. Eu. Ah, sou eu, a mais pontual. Ninguém, todo mundo. Mentira, é a Luara a mais pontual de todas, porque ela sempre vai comigo em qualquer lugar. Então. Uma vai ficar jogando pra outra quem se atrasa, porque cada dia se até. Todas sempre acabam se atrasando um dia. Hein? O Denis Grillo, ele quer saber o que vocês acham de movimentos pra música independente, como o Rock é um Real. Vocês conhecem o Rock é um Real? Sobre bandas independentes? Super legal, cara. Desde acho que desde que eu tinha 13 anos, 14 anos, eu tava sempre apoiando, até porque eu sempre tive amigos, né, que tinham bandas no Vulcana, Catedral. Eu tava sempre nos rolês e ajudando sempre, então... É, e sei lá, acho super legal bandas assim que procuram fazer. Tem essa proposta, né? De ser independente e fazer o que são, né? E várias delas já cresceram, assim, Dead Fish, Bank of Days. Super legal, acho legal. Tem algumas que realmente são muito boas. E movimentos pró-música independente, como o Rock é um Real? Vocês conhecem o Rock é um Real? Então, conhecemos, é o festival de banda independente e tal, né? Isso. Já ouvi falar bastante, parece ser bem legal, só que ainda não tive a oportunidade de ir. A gente acha super legal, assim, porque dá espaço para as novas bandas, né, estarem aí. Porque, infelizmente, não é nesses shows grandes e comerciais não dão chances para banda se apresentar, para a gente conhecer coisa nova. Então... É boa a proposta porque a gente vai no festival, acaba conhecendo bandas assim, que superam as expectativas. Então é legal porque a gente acaba conhecendo mais, dando mais oportunidades. E foi assim que muitas bandas conseguiram crescer, né? Porque tiveram essas oportunidades. Eu acho super legal, sim. Ok, por falar em show, em essas oportunidades, tem algum show que vocês lembram de memorável? Ou então um show que foi muito simples de fazer, que vocês gostaram, que até repetir, tipo, ah, não, vamos embora não, vou tocar uma música, que situação, o esquema aqui tá legal. Teve algum show que marcou vocês dessa forma? Ah, um show que marcou a gente com certeza foi num festival chamado Under Rock, né? Foi muito legal, foi aqui em São Caetano, no Portal. E foi sensacional, assim, tava mó galera, devia ter assim, umas 600 pessoas. Então a gente entrou no palco, já foi uma outra vibe, como a gente falou na outra entrevista, entramos numa outra dimensão, e a galera tava todo mundo assim, no mesmo sentimento, né? Então foi sensacional, a galera cantando com a gente, deram um mosh, subiram em cima do palco, foi muito, muito bom mesmo, esse show superou, foi um show que a gente lavou a alma, literalmente. Eu tava quase descendo do palco pra ir lá embaixo também. E como vocês, no caso, pra cada uma de vocês, porque nem todos estão todo tempo todo na banda, pra vocês compensação do primeiro show. Nossa, o primeiro show foi no Cincinnati Rock Bar, o bar nem existe mais, e foi assim, pra umas 100 pessoas, uhum. Foi com a banda De La Rui ainda, que eu lembro, foi quando a gente conheceu a nossa produtora, que ainda não produzia a gente, mas eu conheci ela naquele show. E, nossa, foi muito legal. Até que bastante gente, eu fiquei bem nervosa, mas depois da segunda música eu relaxei, assim, e tipo, senti o que era tocar pra um pessoal. Foi muito, assim, emocionante, né? Foi da hora, tipo, senti o pessoal gostando, entendeu? Do que a gente tava tocando. Aí é o que motiva mais. É, essa pergunta, pra lembrar, foi da Flávia Maciel. Eu queria saber das outras meninas também, né, Rafael? É, exatamente. Então, Lara, como que foi pra você o primeiro show? Foi, nossa, foi uma situação, assim, inacreditável, porque foi assim que eu surgi na banda, inclusive por conta desse show. As meninas fecharam o show, tiveram um problema com a ex-vocalista, não sei o que aconteceu, ela precisou sair da banda e não ia poder participar. E aí elas me convidaram pra entrar pra banda, só que o detalhe é que faltava 2 semanas pra fazer um show pra mais de 2.000 pessoas no Vitória Hall em São Caetano. Nossa! Então foi assim, eu nunca tinha feito um show antes, apesar de ter sempre cantado na igreja, na escola, o tempo todo a gente tava com violão, cantando pro pessoal, mas um show assim é sempre diferente, né? Então, nossa senhora, comecei a tremer, falei, meu Deus do céu, não acredito, vocês estão falando sério. E elas, não, tamo sim. E eu falei, cara, apesar do medo e de tudo, eu falei, vamos que vamos. Com certeza não vou fugir da raia, não. E aí eu aceitei, e foi meu primeiro show, literalmente. Eu nunca tinha estado em cima de um palco, assim, como vocalista mesmo, única, né? E foi sensacional, estavam muitos amigos lá, torcendo por mim, pela banda, por a gente no geral. Nossa, foi uma sensação, e foi ali naquele momento que eu decidi que realmente era isso que eu queria pra mim. Porque até então era tudo muito assim, né, não tinha certeza de nada. Mas aquele momento, e depois do que eu passei lá da superação, porque eu achei que eu ia sentar no chão e chorar, né, depois da minha própria superação eu vi que era isso que eu queria, e o retorno também foi bom. Pra banda, no geral, todo mundo adorou esse primeiro show, e foi aí que surgiram várias pessoas, vários fãs, procurando a gente. A partir desse show foi muito legal mesmo. Legal, deve ser emocionante, né, cara? Você subir, eu acho que eu não teria tanta coragem, assim, culhões para fazer isso que você fez. Do nada, pum, foi muita coragem, porque eu tive que tirar todas as músicas em 2 semanas. Foi uma situação assim que não sei se muita gente teria coragem, não, mas eu não tive medo, e as meninas também não, porque, né, também apareceu de última hora pra banda. Então todo mundo teve que se preparar, assim, basicamente em 2 semanas mesmo. Mas foi legal por isso, porque a gente teve super pouco tempo pra trabalhar, e o retorno depois do show foi incrível, assim. Foi a partir daí que a banda realmente começou a ir pra frente. Kika, como foi pra você, Kika, o seu primeiro show? O primeiro show foi aquele do Portal, que a galera tava zoneando pra caramba, eu tava quase largando a guitarra e dando moche, super Lady Gaga ali. Muito foda, muito foda. E a Jenny, como foi, Jenny, seu primeiro show? Meu primeiro show foi junto com a Lara, né? Só que eu tive tempo pra tirar as músicas dele. E até eu que chamei ela, né? Te conheci assim, convidei ela pra fazer um teste e tudo. E foi aquele negócio, né? A primeira vez, dá mó medo, mó nervoso. Mas, meu, mó vibe da hora e sei lá. Acho que ali, todo mundo quando tá em cima do palco, vê que é isso que quer mesmo, sabe? Quer ficar lá, não quer mais sair, porque é muito louco. A Gabrigadeiro fez uma pergunta até interessante. Ela perguntou se vocês fazem festas infantis, raves e eventos evangélicos. A banda tem alguma ligação com isso? Olha, apesar da gente, né, achar super legal, mas acho que não, realmente não ia se enquadrar muito, não. Ia ser uma coisa meio estranha, né? Mas, assim, festa infantil... Não, a gente não, nunca fez, né? Mas tamo aí, quem quiser contratar a gente, só que comendo os bolinhos de queijo já tô feliz. Pode chamar as sobrinhas da Jack só também pra animar o palco. Se tiver bom de queijo, pra mim já tá suave. O Marco Jamone quer saber quem vocês preferem, Joan Jett ou Broaddale? Broaddale, nossa! uma pergunta que eu esqueci de fazer pra vocês, que eu até pulei na ordem aqui. Quem de vocês compõe as músicas? Na banda tem três, né, que compõem, que é a Jack, a Jenny, eu também, né, faço músicas. E a gente vai fazendo. É até engraçado porque em determinado ponto as pessoas vão começar a notar que algumas músicas são diferentes umas das outras. Umas são bem mais revoltadas, outras já são mais românticas, mais bonitinhas, outras já tem outra pegada, porque são três pessoas que compõem, né? Então é normal ter essa diferença, né? Mas assim, o legal é a mistura no instrumental e tudo. E é abrangente porque, né? Todo mundo vai. De alguma delas alguém vai gostar. Então, é isso. Pera, que eu ia dizer. Eu acho que é assim que é bom. É bom que a banda não assume uma. Tem várias vertentes, né, pra poder seguir. Acho interessante isso aí. Tem vários compositores. Realmente. Me lembra muito o Titãs, então. Né? O Titãs também era assim. São vários compositores, as músicas são bem diferentes. Umas das Los outras. Hermanos, o Marcelo isso. Camelo e o. Como é que é o nome dele? O Arantes, né? Rodrigo Arantes. Ninguém consegue distinguir quem é quem, mas. Se você for prestar atenção na letra, você sabe quem compõe, quem fez essa música, quem fez aquela, porque cada um tem uma personalidade diferente. Mas é legal, é interessante porque dá opções, né, para as pessoas e não fica na mesmice. Uma outra pergunta que nós temos aqui, cara, é da Gi Publi ou Gui Publi. Qual é a pior coisa que já aconteceu com a banda? Foi entrevistado pelo Rockcast. Que isso? Isso a gente já sabe. Então. Eu acho que, assim, pra mim, né? No meu primeiro show, na música que eu fiz, né, que a gente, primeira vez que a gente foi tocar a música, e assim, ela na época começava com violão, era uma pegada mais tranquila, cortaram o cabo do meu violão, sei lá, fizeram alguma coisa que ele não funcionou, então no meio da música, tipo, meu violão parou, e tava tipo, violão e voz. Ai, nossa, eu fiquei revoltada, aí eu fiquei mó cara assim, pô, não tem culpa minha, né, os caras lá te cortaram, assim. Mas, meu, foi uma merda. Mas, mesmo assim, foi meu primeiro show e o show ainda ficou um pouquinho toda hora. A gente curtiu bastante. Tem outra também, que toda vez que eu ia tocar o solo de uma música que chama Take Me Away, eu achava incrível, que eu acho que eu toquei uns 3 ou 4 shows que a minha estourava bem na hora do solo. Todo show era isso. Quem chorava? Teve uma outra... Ah, Kika. Então... Teve uma outra situação que pra banda no geral foi assim, uma situação ruim, péssima, mas que a gente conseguiu reverter e que acabou sendo sensacional. Que foi um dia que eu, né, Lara Souza, com toda a minha. Com todo esse meu encantamento, né? Enfim, acabei tendo problema, a gente teve um show marcado, né, no Catedral. E o show tava marcado pra gente se apresentar às 5 horas. Eu acabei tendo um problema, né, e me atrasei, mas o festival tinha horário, tinha que fazer tudo certinho, então a banda teve que tocar sem mim, então, mas foi assim, aí tipo, tá, a banda entrou no palco, né, e elas começaram a tocar, fizeram a parte delas, falaram, porra, a Luara não apareceu até agora, então vamos que vamos, né, não vamos deixar o barco parar não. Aí elas pegaram, começaram a cantar, né, tudo bem. Aí eu esqueci, cada uma cantou uma, a Jack cantou uma, a Kika cantou outra. E foi assim, daí, acho que na segunda música eu cheguei. Eu cheguei assim, atrasada, desesperada, daí eu encontrei a produtora assim, já na frente, né. Ela, Luara, não fala nada, sobe pro palco agora. Aí eu nem vi nada, fui direto pro palco, quase fui de bolsa tudo. Eu pulei lá em cima e foi bem no intervalo, na entrada da música do Good Charlotte, que a gente faz cover, tá vendo a introdução, né? Então eu já cheguei gritando, agitando geral, e aí galera, cheguei! Aí todo mundo começou a pirar, falou, que não sei o que, nossa, foi uma situação... Pegadinha do malandro. Eu tava aqui, cara. Só pra fazer uma introdução bacana. Eu do nada vi uma coisa saindo debaixo da minha guitarra, chegando assim. Depois atrasada da banda, né? É verdade. Pra mim, a pior coisa assim, que foi com a banda não foi em show, foi em pré-show, que a gente ia tocar com cota de ingresso e eram 140 ingressos pra vender, pra abrir uma banda grande. E aí chegou uma semana antes do show, a gente tinha vendido metade, 70 ingressos de 140. E é com contrato, então a gente tinha que dar o dinheiro, senão contava do cheque calção. E o cheque calção foi de um amigo nosso, o Caio, que não tinha o dinheiro na conta, que deu R$1.700, acho. R$1.750, ele não tinha esse dinheiro na conta, aí ia sujar o nome dele, ia sujar o nosso com o pessoal do show. Foi assim, desesperador. Eu não dormia a noite de verdade, de preocupação com o que a gente ia fazer, mas aí minha mãe conseguiu. Deu tudo certo. O Coxa December pergunta aqui pra vocês, cara, se o Paul aceitou o nome numa boa, o nome Primeiras Damas, e o menino que também estava na banda, né, assim que vocês deram o nome, como é que foi pra ele a aceitação? Então, o nome veio antes de entrar algum menino na banda, então, quando eles entraram, o primeiro baterista que entrou, que foi o Matheus, ele até ficou meio assim no começo, mas depois ele achou legal, ele levar pra numa boa, o pessoal sempre faz piadinha, mas é tudo de bom gosto, assim, ninguém acho estranho, nem nada. Ele até brincou uma vez de tocar de peruca, mas é de boa. O Paul também, que entrou agora, também aceitou numa boa. O Matheus aqui. Inclusive, quando a gente falou que ia tocar de biquíni, ele também ia ter que pôr biquíni, não suga. Biquíni, é isso. Aí, isso é pra afastar os fãs, né? Que vocês. Ah, mas ele fica meio atrás da bateria, assim, escondidinho, não dá nada. É verdade. Só mostra o peitoral, só. O Rafael que adorar. O Rafael que adorar. O Matheus aqui diz que é fã número um de vocês. Menina, eu quero fazer mais uma pergunta aqui. É o seguinte, como vocês definem o som de vocês? Que as composições estão meio escondidas, né? Meio pra poder sair com um CD, não é isso? É, tá um mistério aí pra fazer o lançamento do ano. Da década. E qual o estilo, então, da banda, das músicas de vocês, as músicas próprias? Vocês se enquadram em que estilo? Olha, a gente tá, assim, é uma coisa, assim, que tem uma pegada toda nossa, não sei nem como definir isso, né? As letras, né, falam de algumas situações que cada uma passaram, né? E no geral tá muito pegada mesmo, é uma coisa bem rock and roll mesmo. A gente tá muito ansiosa pra mostrar pra todo mundo, pra ver o que o pessoal vai gostar, pra ver se o pessoal vai aceitar, né, se vai ser legal. Mas a gente vai soltar logo menos, e aí vocês até vão ajudar a gente a definir nosso estilo direitinho, porque até agora tá subjetivo. Pop rock, essas coisas, meio uma pegada hardcore, uma pegada meio vintage, às vezes. A gente não sabe explicar direito. O importante é que é bom, né? É, muito bom, tá louco. Até porque elas vão falar mal da música delas, então. De forma alguma. Até que é bom. Então, eu queria saber uma coisa, nós estamos então mostrando em primeira mão Em primeira mão. Nossa. É, a gente não lançou pra ninguém ainda. Olha que honra, hein? A Camila Zanerato quer saber de vocês qual é a dificuldade, assim, de achar uma mulher, se vocês chamaram Paul, né? Vocês falaram aí no início, porque é difícil achar uma batera mulher. Ou não, é fácil de achar, mas vocês acharam que o Paul tinha mais qualidade? Como é que foi? É, então, não é que é difícil achar, foi feito teste, entendeu? Só que ninguém se encaixou, assim, nenhuma teve a cara da banda, nenhuma pareceu, assim, que ia dar a cara pra bater do mesmo jeito que o Paul mostrou, entendeu? E o Paul também é animal, assim, na bateria, a gente não tem nem o que pôr, nem o que tirar nele. Então, só pra acrescentar já falando sobre o Paul, vou avisar que o Van Guedes é fã do Paul. Ele até queria estar presente pra falar com o Paul, mas infelizmente ele não está presente nem o Van Guedes, então acabou que ele não está perdendo nada. Bom, olha, ele perdeu as discussões que ele tem com a Jack Tequila, já que eles se enfrentam tanto aí. Van Guedes e a Jack tem um problema. Mas bem, é Oi? Isso. Van Guedes. Van Guedes tem um problema. É, tem um problema com a Jack. É, eu não tenho não. Ele que quer me trocar por um frigobar. Quem? Na verdade, defendendo um amigo meu de podcast, eu digo que a Luara falou pra você que trocaria por um frigobar. Ele apenas jogou a questão. Quem disse trocaria foi a Luara. Verdade, a Luara se aliou a ele. Sem querer ser o Arauto da Discórdia. Não, eu falei que realmente, né, um frigobar é muito interessante, assim, a gente até pode providenciar um, Mas o baixo é muito importante mesmo, assim, leva... É, na levada da música é muito importante, não tem como mesmo trocar por um frigobar, infelizmente. Mas nós concordamos com vocês, só o Van Guedes tem implicância com o instrumento. Mas é isso aí, meninas. Infelizmente nós vamos chegando ao final da entrevista. Adoramos estar com você aqui hoje. Adoramos mesmo estar com vocês aqui hoje. Muito obrigado, Rafael. Foi Zero. Muito bom. Eu queria fazer a última pergunta pra vocês. Eu quero saber se vocês ameaçaram fisicamente as pessoas pra fazer as perguntas pro programa, porque foram muitas perguntas, vocês quebraram recorde de perguntas no programa por causa da divulgação de vocês antecipadamente. Ah, oh, que legal! Vocês ameaçaram as pessoas, foi isso? Foi, a gente falou que ia tocar de biquíni se eles fizessem perguntas. Tá certo, então. Meninas, podem deixar o contato de vocês? Então, é www.fotolog.com/primeirasdamas, tudo junto. É, tem o MySpace também, /PD, tudo, PD Banda. E é que ainda não tá no ar, né, o MySpace. E o e-mail, aqui que vai passar. O e-mail é x.extreme_records@hotmail.com. Com demudo. E o telefone é pra falar com a Sandra, 7227-5633-011, de São Paulo. E o CD quando sai? Logo, em outubro. Em outubro? Então estamos aguardando ansiosamente. Rafael Zero, gostaria de dar um tchau especial para as meninas das Primeiras Damas. Vou fazer minhas economias pra comprar o CD de vocês, pra ajudar a colaborar com a banda e pra poder ouvir a música também, que eu tô curioso pra ouvir o som de vocês. Quero agradecer também a vocês pela entrevista de hoje. Foi muito legal. Como eu falei, se bateram um recorde de perguntas. Espero que as pessoas, todo mundo que perguntou, fique feliz. Que o pessoal que não deu pra falar, pedir desculpa, porque também foram tantas perguntas assim. Agradecer a vocês, meninas, e acho que é isso. Então tá. A gente que agradece a vocês pela oportunidade, pelo espaço, né? Muito obrigada mesmo. E que venham várias outras, né? Com o passar do tempo, a gente vai ter várias novidades aí que a gente quer sempre manter todo mundo atualizado. É, e o lançamento vai ser em primeira mão por vocês, tá bom? Opa! Assim nos deixa mais felizes ainda. Então... E lembrando que nós vamos, caso vocês façam um show de biquíni, nós vamos lá tocar, entrevistar vocês de sunga, pode deixar. O Sérgio tá... Isso, vai de sunga, tem que ir de sunga. A caráter. O Sérgio vai de sunga e de sinal de dedo. Pra só viajar daqui pra ir de sunga já, entendeu? Pra não ter outra roupa pra trocar. Vai esperando. Vai... Isso, boa! Vai esperando. Só pra reforçar aí, eu quero agradecer também a todas as pessoas que mandaram perguntas. Não podemos ler todas, infelizmente, que nosso tempo é curto. Mas, de qualquer maneira, agradecemos mesmo. Agradecemos muito a vocês mais novamente. E deixar um tchau especial pra galera. E esperem até a próxima semana com mais um Rockcast Entrevista. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. I love the way you love, but I hate the way I'm supposed to love you back. Só queria saber o porquê de tudo estar assim. Porquê de você estar tão distante de mim. Tudo que eu faço é pra ter você cada vez mais perto. Mas nessa hora tudo me parece incerto. Porque eu não vou deixar passar todas as mentiras que eu vi. Mas foi você quem me mostrou os meus acertos. E pra você eu me entreguei de todo o meu coração. Em seu sorriso eu caí. deixar passar todas as mentiras que eu vi em seu olhar. Então não vou lembrar de todas as memórias que hoje eu quero apagar. Porque eu quero acordar do sonho que me